Salvador, o objeto 6749? 6749, aguarde contra Guarulhos. Aguardando, teria possibilidade de condenar a nossa decolagem às 35? Estimativo, vou condenar o controle. Obrigado. Bom dia, o Web 598. Siga. Tem as condições da vento, por gentileza, aí? Para 280 com 4 nós. Obrigado. E 6749, cópia. Takeoff, fuel 80 degrees, 0 for us. Ocean 6251. Fala, bom dia, Web 598. Gentileza na 186, para cópia, confins. Vamos lá. Oi, bom dia, Web 5898. É, possibilidade 35 para decolagem? Afirmativo. Guarde cópia número 2. Obrigado. 6251, airborne at 4419, and this is small 35. 9-3-5-6-2-5-1 escuta para cópia. Não, ainda não. 251 with you, climbing flight level 360 on trial departure. Morning 6251, direct to radar position. Climbing maintain 360 radar system. Direct to radar position, coordinate 6251. Salvador Control, could you confirm the flight level 360 for Russian at 6251? Okay, 360, isn't that then to have been cleared on the ground? Yeah, here for 360 for Russian at 6251. Okay, then, so climb and maintain 360. Climb and maintain 360 Russian at 6251. S749, autorizado 340 Guarulhos, via Whisky 21, Upper Zulu 21, corrigindo. Decola 17 com curva, corrige, vai decola 35 com curva esquerda, vai fazer direto elétrico. Controle 1 no 935 e aciona 5405. Guarulhos autorizado 340, decola 35, direto elétrico, Upper Zulu 21, 935, controle. 405 transponde, 6749 já pronto, 6749 pronto para o funcionamento, 6749 afirmativo, tá livre, chame táxi, chamarei, obrigado. Afirmativo azul 4177. Aguarde um instante aí, seu táxi será para a 17, o tráfego do portão 5 já está puxando. Confirme com a equipe de solo como seria o pushback, seria para a posição 5? Não compreendo a solicitação do ator 4177, o táxi que vai ser para 17 via Pátio Lima e Índia e Novembro? Não, o táxi era via Lima, Mike, Quebec. Agora, existe uma proibição aí das aeronaves girarem a cauda para esse lado da torre e acionar motores, então o senhor deveria puxar para a posição 5 e o Web já iniciou na 5, ok? Aguarde para iniciar o seu push. Então inicia e deixa pra... Ou então o senhor inicia o pushback normal da posição, assim que o Web libera lá a saída do pátio, termina o push e inicia com o motor já acionado. Tá confirmando para o acionado aqui na Brasil da UB3, né? Pode, desde que não seja com a cauda virada para cá, pode. 7, o tráfego da web já terminou o push ali, agilizou, aguarde para o senhor iniciar o seu, ok? Sim, mas coordenando com a equipe de solo, observar o objeto na retaguarda. Tá bom, pode puxar aqui para a posição Índia ou acionará? Afirmativo, então puxa para a Índia e aciona com a caldeirada para lá. Correct. Have a nice trip and a good day. You're good day to you, man. Lima 340, fuzilou na meia, da Leda Bridge, tá de T5 com curva à esquerda, da T5 controle, 5492. Estimativo, tá corretinho, pronto, puxa o acionamento. Fecha. Taxi FF 6749, 71 na borda, 3:40 com fins alternas. Tá livre o táxi via pátio, Lima Mike, reporta na Quebec para ingresso no 735. Táxi Lima Mike, reporta para ingresso no Quebec, 6749. Ok, desconsidere o 6749, vai ingressar na Lima mesmo para a cabeceira 35. Ok, Lima, tá 35, 6749. Bom dia, Torre Salvador, 5717, informação Golf 340, Galeão na escuta, pronto. 5717 para a Galeão, aguarde cópia. Para o táxi azul 4177, tem 87 a bordo, 3:15, está na confusão. Azul está livre, Lima Mike, reporta na Quebec para ingresso na 1735. Lima e Mike, reporta 3174177. No 7, cópia. Prossiga na escuta. Galeão 340, Pesulo 10, decolagem no 7, direita, da El Leda Bridge, 11935 e aciona 5411. Possibilidade de decolada 35, 7 no 7. Da 35, curva esquerda, direto da El, após Leda Bridge. Ok, então autorizado 340 para o Galeão via Pesulo 10, decolada 35. Com curva à esquerda da El, Leda Bridge, 1935, controle 5411, o transponder 5717. Chama pronto, 5717. Chama pronto,

Wi-Fi da El Leda, eu disse. Autorizado ingresso, reporte a linha de prova. Curva esquerda, ingresso da El. Alvo 4.3, reporte a linha de prova, obrigado. Suba restrito a nível 320. 320 restrito, Eden, 749. Alerta Azul 4, tá livre azul, vento 300 com 4 nós. Foi 02 nós agora. Estando com a BTC. Feedback adicionamento, 5717 tá na ponte 2. Autorizado, coordenado com a equipe de solo para ingressar a casa da aeronave na Taxiway Índia. Chama para táxi. Afirmativo, está autorizado com calda na Taxiway Índia 577. Webjet 6749, chame agora Recife em 128 decimal 8. Ouro 288, bom dia, 6749. Bom dia. Fogo Salvador, muito bom dia. Azul 4177, está cruzando 1700 pés da Cláudia 3598 na 3 da lá na esquerda, lá na 3 da hora. Azul 4177, primeiramente, assumindo o transporte na posição normal. Código que foi recebido no solo. Comando à esquerda, voa direto da época. ...5898 no meia dúzia. Pode iniciar, o tráfego da companhia está iniciando no 2 também. Pode iniciar no meia, chame táxi. Autoridade, chame na táxi, 5898. Não acione, por gentileza, responde 5403. Já está. Verifique seu transponder, recebo o código 2000. Obrigado, Azul, contato radar vigilante. Estou aí para o táxi, 717 está com 88 a bordo, 3 horas e 15, alterna com 20. E com 20, 3 e 15, 88. Afirmativo, correto. Prossegue a meia tal através do portão 4, observando a companhia que vai iniciar ataque também. Afirmativo, até através do 4, 717. Para o táxi, sabe 5898, BOB 107, autonomia 0300, alterna Guarulhos. 5898 está livre, via Lima, reporta para ingresso na 35, ajuste 1011. Estado 1011, Lima, reportará para 35, 5898. Táxi web seguindo a aeronave da companhia 5717. Afirmativo, pode seguir. Ok, tá.